destaque esta hora na Rádio Boa Nova, mais uma prova BTT Lazer a acontecer no próximo dia 11 de março em Oliveira do Hospital. Ainda outros destaques nesta edição informativa. Há 14 freguesias ainda sem telecomunicações repostas após o grande incêndio. A Caritas inicia hoje um peditório de 4 dias em todo o país. As estradas na Serra da Estrela já foram reabertas. Nesta quinta-feira, 18 distritos estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento fortes. São estas as notícias que vamos desenvolver já a seguir aqui na Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos. Informação na Boa Nova. Iniciamos a informação na Rádio Boa Nova com destaque particular para a 12ª Maratona BTT Lazer, que vai acontecer no próximo dia 11 de março e a par da Festa do Queijo de Oliveira do Hospital. Esta que é então uma iniciativa promovida pela Associação Recreativa e Cultural Catraiense. Vamos saber mais acerca desta maratona que já vai na 12ª edição. Em estúdio, Cristina Borges, responsável então por esta secção do BTT da Associação Recreativa e Cultural Catraiense. Professora Cristina Borges, seja bem-vinda à Boa Nova, desta vez não como professora, mas como atleta, como praticante desta modalidade. Está então tudo a postos para mais uma maratona BTT Lazer? Boa tarde. Boa tarde, Liliana. Boa tarde a todos os ouvintes. Como tinha dito, em meu nome e em nome da Associação, queremos agradecer o convite que nos foi feito para vir aqui prestar mais alguns esclarecimentos acerca desta nossa prova. Nossa e de todas as pessoas e todos os atletas que já estão inscritos e daqueles que ainda se venham a inscrever. Está tudo o que era possível fazermos até agora está feito. Limpámos muitos caminhos, abrimos trilhos muito divertidos. Temos andado desde novembro quase todos os fins de semana no terreno. Eu falo, eu pessoalmente tenho quase todos os fins de semana andado, ou de bicicleta, ou de ancinho a limpar terrenos e a abrir caminhos. Temos gosto em fazer isto e dá trabalho, é uma atividade que dá trabalho, mas enche-nos de muito prazer e de gosto poder levar a organizar uma prova desta envergadura. Estão abertas as inscrições, qual é que é a vossa ideia no que respeita às participações? Isto é prova para reunir quantos atletas? As inscrições, o regulamento previa que as inscrições tivessem terminado ontem, mas devido ao grande fluxo de atletas que se pretenderiam inscrever, o site por vezes bloqueava ontem, então as inscrições estão abertas até domingo, dia 4 de março. Quem ainda não se inscreveu poderá ainda fazê-lo. Neste momento temos 280 participantes já com as inscrições formalizadas, mas estão inscritos de cerca de 400, quer dizer que esta diferença ainda, estes atletas ainda podem regularizar a sua inscrição e certamente chegaremos quase perto dos 400 atletas aqui nos trilhos do nosso concelho. Tem sido mais ou menos essa a média da participação ano tem vindo sempre a aumentar? Tem oscilado, há 2 anos já tivemos um número semelhante, entre 350 e 400 participantes. No ano passado tivemos um bocadinho menos e este ano temos mais atletas novamente. Também notar que este ano há uma causa associada a esta maratona BTT Lazer, portanto todos juntos pretendem dar vida nova à floresta do concelho. Sim, todos juntos. Basta o colorido do atleta ao passar nos trilhos e nos caminhos, os equipamentos são muito coloridos, portanto vai tornar, todos estes percursos vão ficar mais divertidos e além disso nós associamos uma boa intenção e uma boa ação a esta maratona. Por cada atleta que formaliza a sua inscrição, a associação compromete-se a comprar e a plantar uma árvore. E não é uma árvore qualquer, é um carvalho, já com 2 anos, tem cerca de 1 metro, 1,5 metros de altura. E numa parceria com um agrupamento de escolas, os meninos de 4º ano, na já tradicional operação de reflorestação que costuma acontecer no dia 21 de março todos os anos, este ano eles vão fazer essa ação, mas plantando os carvalhos que a associação oferece. Portanto, no caso, 400 atletas, 400 árvores, sim, não é? Exatamente. Portanto, exatamente. Isso é importante também para repor tudo que, ou seja, repor a floresta que foi tão afetada no incêndio de outubro, em particular em Oliveira do Hospital. A prova conta com dois percursos diferentes. Quer explicar? Temos um percurso de 25 km e um outro de 40. O de 40 mais dirigido a pessoas que estão habituados à prática do desporto, de BTT, que se sentem mais à vontade. Não são percursos difíceis, mas quem não se sentir tão à vontade nos 40, tem então os 25. E algumas pessoas pretendiam participar na prova, até para que pudessem, de forma indireta, oferecer a árvore, mas não estando à vontade nos 40, pediram-nos se não poderíamos equacionar, ter um percurso mais curto. E assim nós fizemos. A prova começou só com o intuito de termos um percurso, mas depois criámos o de 25 para que todas as pessoas mais praticantes ou menos habituadas à prática de BTT que pudessem participar, se assim o entendessem. Esta é uma prova, portanto, que convida à participação, é para a todos aqueles que gostem da modalidade e do passeio pela natureza, mas também têm associado o espírito competitivo. Há prémios? Há uma lembrança, não é um prémio monetário, nem longe disso, mas há uma lembrança para 12, os três primeiros dos 40 masculinos e femininos, e os três primeiros dos 25 masculinos 25. E femininos também. É uma lembrançazinha, pronto, porque eu acredito que muitos, nós temos aqui pessoas que não praticam muito BTT, mas temos outros que até aproveitam e juntam o caráter solidário a um treino que vêm fazer, e temos cá atletas que participam em provas de alta competição, pronto, mas podem, vêm, divertem-se também, mas fazem o seu treino aqui. Portanto, eu sei que há pessoas, que há atletas que vão aproveitar para fazer um bom treino. Claro. Portanto, o BTT é bicicleta todo-terreno. Todo-terreno. É isto que significa. Água, terra, pedra. Portanto, isso exige uma bicicleta que esteja preparada para todo tipo de piso, não é? Sim, sim, sim. No concelho, enquanto responsável então por esta secção do BTT, podemos dizer assim, da Associação Recreativa e Cultural Catraiense, tem assistido ao aumento de praticantes? Esta é uma modalidade em crescimento em Oliveira do Hospital. A própria professora acaba por ser uma representante desta modalidade. Vemo-la participar em várias provas. Acaba por ser um rosto também desta prática em Oliveira do Hospital. Com isso, tem ajudado e incentivado outras pessoas a praticar o BTT? Eu acho que sim. Eu acho que se nota que mais pessoas no concelho estão a praticar BTT ou ciclismo de estrada também. Há vários grupos, não só a secção BTT Lazer da Associação Recreativa Catraiense. Há outras instituições que também dinamizam outras atividades. E há muita gente no concelho a andar de bicicleta, o que é bom. Porque é uma forma de praticar desporto, de promover a saúde, hábitos de vida saudável. Eu acho que sou um exemplo. Tenho o cargo que tenho no agrupamento e depois tenho um lado mais radical, portanto, com tempo e organização podemos fazer tudo na vida e tem de haver equilíbrio. Pronto. Mas no âmbito da Associação Recreativa e Cultural Catraiense também realizam outro tipo de encontros, portanto há ali um grupo que já está formado também em torno da associação, no sentido de praticarem a modalidade, de também. Sim, também temos em anos anteriores dinamizámos outras atividades relativas à bicicleta, BTT e estrada. Possivelmente equacionamos ainda a hipótese de realizar um outro evento este ano em estrada, mas sim, realizamos vários eventos ao longo do ano só com bicicleta. Os praticantes são associados da associação? Como é que funciona esta secção do BTT? Não somos muitos, somos um grupo pequeno, mas somos associados da associação, sim. Uhum. Portanto, e acaba por ser também este o lado mais visível da associação. Um dos lados, porque também tivemos no passado domingo a Rota da Água, que é aquele percurso dos jipes, também traz muita gente e também é bastante visível. Temos o Salão de Clássicos, que acontece quando da Festa da Zona Histórica, temos o Passeio de Pasteleiras e das zumbideiras. Há uma série de atividades que a associação dinamiza com muita visibilidade. Sem dúvida que aquilo que implica mais participantes, tanto do Conselho como fora do Conselho, é esta maratona, que já vai na sua 12ª edição. Esta maratona, no que respeita então aos trilhos, e diz-me que tem andado por aí, também juntamente com uma outra, com a equipa, a desbravar caminhos... Sim, para muitos sábados, muitos domingos. Para que a prova possa acontecer, quais são então as zonas por onde vão passar? Há alguns locais preferidos, preferenciais, ou em cada ano tentam, de algum modo, passar por sítios por onde nunca passaram? Este ano repescámos alguns trilhos que já utilizámos no ano passado, e devido a todas estas circunstâncias pegámos no trajeto do ano passado e acrescentámos trilhos novos. Deve estar talvez 50% do percurso será do ano passado e o outro 50% será totalmente novo, ou 40-60%, por aí mais ou menos. Vamos passar por na zona de Gavinhos, na Travanca, Lagiosa, Bobadela, muito na Bobadela. Andamos os primeiros 14 quilómetros da prova, andam ali quase só na zona da Bobadela. Zonas muito bonitas. Vamos também um bocadinho, raiamos ali Vila Nova da Oliveirinha, e depois voltamos para o nosso concelho. Posso dizer que vamos passar em caminhos públicos que estavam fechados e que nós abrimos, e que estavam fechados há 40 anos, onde ninguém passava, e agora até esse serviço nós podemos dizer que é feito ao organizar uma prova destas. Acabamos por abrir caminhos que também estavam tapados e que muita gente desconhecia há muitos anos. Muito bem. As inscrições, portanto, estão abertas até o dia 4 de domingo, março, sim. Não é? Lanço o repto a quem ainda não o fez, que o faça, que se junte a nós. Depois... Tem custo a inscrição? Tem. Neste momento a inscrição com almoço implica 15€. Sem almoço serão 10. Uhum. E quanto aos participantes, são só do Oliver do Hospital? Ou... Não, podem vir. Nós temos participantes desde Bragança até Lisboa. Saliento, por exemplo, que temos equipas inteiras de Coimbra, equipas inteiras de Lisboa. De Lisboa vem um autocarro que neste momento está com coisas. Vem um autocarro com os atletas e depois uma outra carrinha com as bicicletas. Uma junta de freguesia de Marvila que apoiou também a causa e que se mobilizou, e só desta equipa vêm 40, neste momento estão quase 40 atletas. Portanto, mas acaba por também resultar aqui todo um trabalho de parceria que se vem afirmando ao longo dos anos, certamente. Sim, também há equipas que já são fiéis. Também a Associação Recreativa e Cultural Catraense tem por hábito participar e fazer-se representar noutros encontros, sim, e daí sim, acabar por acontecer este intercâmbio com que a professora também já está tão familiarizada. Não é? Já agora, curiosidade pessoal, temos-nos habituado de ver a professora de bicicleta, portanto também a praticar esta modalidade. Sempre praticou ou foi há relativamente pouco tempo que se deixou seduzir por estas andanças da bicicleta? Eu comecei a andar de bicicleta aos 30 e qualquer coisa. Bem, aos 35 anos é que eu comecei a andar de bicicleta, por isso. E eu dizer que sou praticante de BTT ou de estrada, eu nem quero ofender os verdadeiros, aqueles que são verdadeiros praticantes, de facto. Porque eu sou uma amadora, eu adoro andar de bicicleta, mas não sou uma especialista nem nada que se pareça. Eu faço pelo prazer que tenho, pelo praticar desporto, por me sentir bem fisicamente, e acho que é esse motivo que deve, principal para qualquer pessoa, não é? Tem manifestos benefícios para a saúde, sem dúvida, não é? Sem dúvida, em termos de resistência física. física, em termos de resistência perante as doenças, as constipações, a não dependência de medicação, é fabuloso. Para além de que ser que é uma ótima forma para ocupar os tempos livres, não é? E de libertar o stress do dia a dia, não é verdade? Portanto, aconselho à prática. Ah, eu aconselho vivamente. Muito bem, portanto, o dia 11 de março está com elevadas expectativas quanto a mais esta maratona BTT Lazer. Portanto, agora quem ainda queira participar é só fazer a inscrição. Professora Cristina Borges, muito obrigada por ter vindo até à rádio. Em nome da Associação. Dar conta desta maratona BTT Lazer e desejamos que resulte num sucesso, até pela causa que tem associada, porque cada inscrição representa também uma árvore para a floresta do Conselho de Oliveira do Hospital, que foi quase toda dizimada pelo fogo de outubro. Muito boa tarde. Boa tarde.